que gostam de andar com roupas compridas, de ser cumprimentados nas praças públicas e de se sentar-se nas primeiras cadeiras nas sinagogas e nos primeiros lugares nos banquetes. Eles devoram os bens das viúvas e dão aparências de longas orações. Estes terão um juízo mais rigoroso. Jesus sentou-se de fronte do cofre de esmola e observava como o povo deitava dinheiro nele. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Chegando uma pobre viúva, lançou duas pequenas moedas no valor de apenas um quadrante. E ele chamou seus discípulos e disse-lhes: em verdade vos digo, esta pobre viúva deitou mais do que todos os que lançaram no cofre, porque todos colocaram o que tinham abundância. Ela, porém, pôs da sua indigência tudo o que tinha para seu sustento. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O texto de hoje é singelo. Mostra um lado de Jesus assim, observador. Jesus que está dizendo com esse evangelho: o pouco em Deus é muito. As aparências não influenciavam no juízo de Jesus, porque Jesus tinha um olhar que ia além. O que parecia ser algo intencional, Jesus via a real intenção daquele que fazia. Por exemplo, Jesus denunciou muitas vezes aqueles que enganavam o povo. Não importava que o povo tinha estima pelos mestres da lei. Gozavam da confiança do povo, mas se tornaram vaidosos, inescrupulosos. Jesus percebeu que eles abusavam da boa fé, da hospitalidade dos pobres. Jesus percebeu que havia algo errado. Jesus não se enganava com a generosidade dos ricos, porque jogavam esmolas no tesouro, mas eram esmolas. Pobre não dá esmola. Os pobres, aqui a palavra pobre, tem gente que me critica que eu uso, mas Jesus usa. Não é diminutivo, é um estado de ausência. Pobre significa alguém que lhe foi tirado o direito. Mas Jesus percebe, e os empobrecidos são os que mais ajudam. Eu percebo isso na associação Evangelizar é Preciso. Gente, esses dias me contaram um fato e eu fiquei perplexo. Perplexo. E eu partilho com vocês, pleno domingo. Sabe o que aconteceu? Uma mulher que é associada, ela colabora com R$3 por mês. Três. Mas sabe o que ela é? Catadora de papel. Ela anda pela rua com os carrinhos. E todo mês ela para na associação, o carrinho na frente, e contribui com R$3. Você entende o que Jesus está dizendo? Bem-aventurados aqueles que não se deixam levar pela vaidade. Bem-aventurados aqueles que do pouco em Deus faz transformar em muito. De tua misericórdia. Senhor, dai-me o coração dessa viúva. O pouco que tenho, eu saiba partilhar. Que o pouco que tenho, eu saiba doar. E se tenho demais, Senhor, que eu saiba repartir. Mas, Senhor, tira um coração incapaz de se sensibilizar. Encontro. misericórdia, Senhor, sobre nós. Eu, miserável, perdido em teu imenso amor. Senhor Deus, é domingo. Nessa hora, já começando o cair da tarde. Começando, que agora é horário de verão, se estende um pouco mais o sol. Passe pelas casas. Passe, Senhor, nos hospitais, console os aflitos. Dê paz aos desvalidos. Que a tua bênção se manifeste, Senhor. Que tua graça se manifeste na água, na roupa dos enfermos e naqueles que agora possam estar se sentindo desolados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Até amanhã.